tua cor e teu jeito de fazer amor, revirando os olhos e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu nem sei contar. Ser feliz é tudo que se quer. Ah, esse maldito fechiclé. De repente a gente rasga a roupa e uma febre muito louca faz o corpo arrepiar. Depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem. Quando bebo perco o juízo, não me responsabilizo, nem por mim, nem por ninguém. Não quero ficar na tua vida como uma paixão mal resolvida, dessas que a gente tem ciúme e se encharca de perfume, faz que tenta se matar. Vou ficar até o fim do dia decorando tua geografia, e essa aventura em carne e osso deixa marcas no pescoço, faz a gente levitar. Tens um não sei quê de paraíso e o corpo mais preciso que o mais lindo dos mortais. Tens uma beleza infinita e a boca mais bonita que a minha já tocou.